Olá. Olá. Está começando mais um News, GQs. No início de todo o GQs, a gente tem que fazer uma piadinha com a animação agora? É pra ver se eu me animo, eu tô tão desanimado. Tô abaixo da média hoje, então eu tô vendo se... É porque eu disse que eles estão fazendo errado, entendeu? Tudo que eles precisam pra que saia bem é love. All they need is love. And by love, I mean beer. É ótimo, eu prefiro Void. Eu também. Bem, pra quem não lembra quem é essa criatura aqui do meu lado, é a Boa. Eu sou a Boa, por isso que eu tô falando de bebida. Exatamente, faz todo o sentido do mundo. Infelizmente hoje ela tá sóbria, então não vai ter muitas tiradas legais e tal. Ou vai? Provavelmente vai. Talvez. Eu também sou engraçada sóbria, por isso que eu tenho vários pretendentes, porque eu sou engraçada. A filosofia é meio Jessica Rabbit. Oi? A Jessica Rabbit não é engraçada. Não, mas ela diz que ela casou com o Roger porque ele faz ela rir. Eu não lembro desse filme, cara. Mesmo. Eu não lembro nem o nome dele. Eu só lembro o nome da Jessica Rabbit porque eu vi um cosplay dela muito dois anos atrás. Olha só, o nome dele é Roger Rabbit. A mulher! Sim, mas o nome do filme também é... É o quê? Quem fez o quê com o Roger Rabbit? Uma cilada pra Roger Rabbit. Não tem, né? Quem fez alguma coisa com o Roger Rabbit? Exatamente. Uma cilada pra Roger Rabbit. Ah, tá. tem Randall Rant nesse episódio? Vamos falar de quê? Do tempo? Cara, eu tô offline há 3 semanas, eu não te vejo há 4, então eu não sei. Você não sabe nada sobre o mundo, né? Eu sei que, não sei, dizem que a Dilma Rousseff cometeu umas gafes aí, eu não tô sabendo direito. Tá todo mundo usando ela no Twitter, mas eu não sei direito. Mundo do GCast. Se fosse, eu vou começar a falar do meu mundo. Ah, mas nos primeiros 5 minutos do GCast a gente sempre fala sobre qualquer coisa. Ah, o feeling. Tá, o que você achou de Alice em 3D? Achei bom, eu gostei. O 3D convertido é pior ou melhor que o 3D oficial? É completamente desprezível. Assim, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença. O filme não é tão extremamente bobo, como meu irmão disse. Não, meu não irmão é. Odiou esse filme tão... Não é bobo, o filme era pra ser bobo. É pra criança. Mas o filme, ele é pra criança ainda. Isso não é pra criança, cara. Não é. Sei, mas a história tem que ser... Lógico que é pra criança. Ele escreveu pra uma criança de 10 anos. É pra criança uma estranha. Criança que ele tinha taras. Então ele não é pra criança. Na verdade... Ele pode afirmar com não, com eu certeza. Afirmo. Não. Eu afirmo porque ele era desenhista e tem desenhos que ele fez das filhas dos amigos dele nuas. O que acontece? Elas são crianças. Elas podem ficar nuas. Eu fico maluco. E você criança. Pode desenhar elas e guardar no teu quarto. Elas não posaram pra ele. Ele imaginou elas nuas. Que e as desenhou assim. Que bom, se elas tivessem posado, ia ser muito pior. Não acho. Eu não consigo pensar no que é pior, enfim. Elas não precisam posar pra eles. Crianças de 10 anos têm todos os mesmos corpos. Mas Alice é feita pra criança interior do Kevin. O que ele acha que é uma criança, ou seja, um monstro. É tipo Where White Things Live. Não, eu não vi porque é o seguinte, pra ver em 2D dublado, que é a única opção aqui na cidade, eu prefiro esperar o 720p e baixar. Então, se eu tivesse... Agora, se eu estiver no Rio e ainda estiver passando, eu vejo legendado. Pois é, eu assisti em 3D legendado o oposto extremo. E tudo que o pessoal tá falando mal do filme, eu quebro, sabe? O filme, ele tem climão de filme da Disney, sim, mas isso é usado de uma forma boa. Cresceram o personagem do Chapeleiro, mas cresceram com uma boa justificativa, que inclusive quem assistiu comigo não pegou. Não é chato o fato deles terem transformado o País das Maravilhas num mundo verdadeiro, estragando assim a metáfora da história original? Eu não acho que eles se transformaram num mundo verdadeiro. A gente não deveria falar do filme. Não é um mundo verdadeiro, não. Ele pegou o filme e transformou num Nárnia pra adulto. Não é no mundo verdadeiro. O que me disseram é que isso, é que a grande coisa do filme é que eles descobrem que não foi o sonho, era tudo verdade. Não é exatamente. Pra mim, não. Fiquem abertos. Eu acho que gente! O que foi? Spoiler absurdo, what the fuck? Ah, o que é essa spoiler de Alice? Eu não tô ligando, como é que acaba? Eu acho que fica mais crível, o mundo fica mais crível porque ela tá mais velha. Mas ainda fica bem aberto seu sonho, principalmente porque o Chapeleiro assume um papel muito... Com certeza. Agora eu vou reclamar. Que o Tim Burton sempre pega o Johnny Depp, que é um ótimo ator, e transforma ele no alter ego patético e ridículo dele. Que nem a Helena Bonham Carter, que ele pega... Ah, na moral, sempre é, cara. E começou com o Ichabod Crane. Foi a parte mais patética do alter ego dele. Só que dessa vez, além deles... Os filmes favoritos do Burton? Não, o filme é maravilhoso. A questão não é essa. A questão é que ele sempre faz isso. O Chapeleiro Maluco não é melancólico. Ele é maluco. Mas, cara, o Tim Burton... Mas o Chapeleiro Maluco que eu tenho na memória é da Disney só. E ele é maluco, não é melancólico. No livro ele também é maluco. O nome dele é Chapeleiro Maluco, não é Chapeleiro Melancólico. Por que você reclama dele ser maluco e não melancólico? Não, é o contrário. No filme ele é melancólico, não é maluco. Ah, porque o Johnny Depp sempre tem que ser emo no filme. Mas calma, ele não tá tão melancólico assim, e o Chapeleiro não é só o Tim Burton, como também é o pai da Alice. Mike, tadã! Peraí, quando eu falei que eu não me importava com o spoiler, foi irônico. Não, cara, isso foi uma leitura completamente minha. Todo mundo que assistiu o filme não conseguiu ver isso, só eu. Ah, seja, não é verdade. A leitura dele não faz sentido. Já sei. É porque a Alice demonstra ter sentimentos sexuais com o Chapeleiro, ou seja, o pai dela. O Chapeleiro é o Johnny Depp. Até eu tenho sentimentos sexuais. Não, na verdade é porque se não for o pai dela, vai ser realmente um interesse amoroso. E eu não consigo ver um interesse amoroso ali, sabe? Porque rola um climão absurdo. Seria o casal mais forçado, Eva. Mas que só ela fazendo um threesome com os gêmeos gordinhos. Pois é, mas é o pai. Eu tenho vários argumentos pra dizer que é o pai, só que eu teria que contar o filme todo aqui. E também é interessante como eles pegaram os poemas do livro e transformaram em criaturas. Quem se veste melhor, Chapeleiro Maluco ou Gact? Chapeleiro da mesma roupa. Alice se veste melhor, troca de vestido o tempo todo. O Chapeleiro Maluco... Gente, isso é irritante. Por que que a Alice tem uns 19, 18 anos? Isso é ela muito cresceu. Irritante. Não importa, ela não pode crescer. Ela tinha que ser criança. Faz sentido, um pouco de sentido ela ter crescido, sabe por quê? Porque rola fanservice? Rola não, Alice não. De... Não por causa disso. Mas porque mais rola um fanservice, sim. Super fã de Alice. Rolou um fanservice da Alice, por minha mente doentia. A Alice é uma porta inexpressiva, como todo mundo tá falando, ou ela é boa atriz? Ou o pessoal não tem importância? Eu achei ela ruim. É, mas o que eu ia falar, faz um pouco de sentido. Você viu o dublado em 2D aqui em Campos? Não. Eu vi o trailer e já deduzi tudo. Ah, tá. Ah, claro. Você vai ver como ela tá embasada. Eu pensei, né, que você tinha visto. O único embasado aqui sou eu. Ah, eu só vi a descrição dos personagens e pensei, o quê? Narnia, não! Acho que eu ia falar. Deixa eu falar. É, faz um pouco de sentido ela ter crescido também, porque o segundo livro, se eu não me engano, Através do Espelho, foi escrito quando a Alice de verdade estava casando. Então meio que rolou um paralelo, sabe? Da Alice de mentirinha também ter crescido e estar casando, porque ela tá casando no início do filme. É, eu não li o Através do Espelho, então eu não sei direito. Eu só sei que a Rainha Vermelha é do Através do Espelho. A Rainha Branca do Através do Espelho. É, a Rainha Branca. E a Rainha de Copas virou a Rainha Vermelha. Porque a Disney sempre faz continuações toscas pros desenhos dela, e os que tem continuação de verdade ela nunca fez. Tipo, ela nunca fez Alice no Através do Espelho. Pois é. Acho que tem Alice 2, não tem não? Tem não, tem não. Que bom. Que bom, porque tudo da Disney que tem um 2 depois nunca é bom. É, Toy Story foi uma exceção, mas... Toy Story é da Pixar, né? Mas é Disney. É Bernardo e Bianca, mas não é 2, é Bernardo e Bianca na Austrália, na Terra de Cangurus, algo assim. Releão 2 eu gostei quando era criança, mas hoje em dia eu achava horrível. Hã? Não precisa ter um 2 escrito no final pra ser 2, é o segundo filme. Não, mas Bernardo e Bianca é a única continuação em 2D oficial que saiu no cinema e tal. As outras geralmente... Tem Bernardo e Bianca 2D? Bernardo e Bianca é 2D? Confundindo com o quê? Com 3D. Com o quê? Com o McFlurry. Como que você confunde o mundo real com o mundo perfeito assim? Pois é, né, cara? 2D é muito perfeito. É. Se a gente vivesse em 2D, eu só precisava fazer tatuagem de um lado. 8 minutos de random, vamos pras notícias. Notícias do mês de... Que mês foi esse que passou? Abril? A gente tá em maio, né? É, foi abril. Nosso aniversário dia 30. Mandem presente pra vô. Um mês de abril e comecinho de maio também, porque a gente tá gravando um pouquinho atrasado, né? Já é dia 5. Deve ir ao ar lá pro dia 7, 8. Então a gente não vai ler, a gente só comenta por cima. A gente manda o link pro pessoal ler. O pessoal sabe ler, nosso ouvinte sabe ler, são 20 letrados. Eu tenho que ler, vocês acabaram de chegar aqui, eu não sei de nada. Você lê enquanto a gente tava lendo. Você vai ouvir, vai comentar, a gente vai explicar. Ah. Entendeu? Eu também não sei de nada que aconteceu, então. Bem, o Japão tá pegando no pé de Lolis, etc. E Osaka resolveu pegar no pé de Boys Love. Temos uma fudiosa desesperada. Desde o início do mês, o governo de Osaka falou que ia dar uma olhada no material que tava na banca pra ver o que prestava, o que não prestava. Que eles chamam de publicações prejudiciais. Dependendo, principalmente se envolvesse menores, eles iriam dar uma censuradinha de alguma forma. E aí agora... Que envolvesse menores, ou seja, todos, porque o que só envolve maiores são sem graça. Pois é, e tem aqueles que envolvem maiores que parecem menores, tipo você. É, no final do mês eles definiram 8 revistas que são publicações prejudiciais. Se eles consideram prejudicial, é porque até hoje, até então, tá prejudicando, né? Porque eles pensam, eles sabem não, que são... Assim, se você quer proibir a partir de determinado ponto, é porque antes daquele ponto que houve a proibição, pra haver a proibição, é porque tá prejudicando. Sim. Então, quais são os dados? O que está acontecendo de ruim no mundo? Fujoshis estão surgindo. Eles têm os dados técnicos disso. Isso está acontecendo de ruim. Provavelmente. Porque eles pensam, eles sabem que Boys Love é a marca registrada do Japão, porque isso lá é muito legal. Não, eles sabem que BL é consumido por garotas. Então eles estão preocupados com as garotinhas, as filhinhas deles, menores de idade, que estão vendo homens se pegando. Mas o que aconteceu de ruim com elas agora pra eles estarem proibindo? O que aconteceu de fato, de ruim? O que aconteceu? Pá, pegar a garota obrigando os primos dela a se beijarem. Eu acho que nada, acho que foi... Não. Se beija! Como se... Agora! Não, acho que é só essa onda que tá rolando no Japão de querer proibir tudo de estranho que tem por lá. Ah, tá, é nisso que eu queria chegar. Entendeu? Eles cansaram dos boatos, né? Tipo, sim, nós somos loucos, mas não precisa ficar escrachado por aí. Não, a intenção que tá dando... Então eu posso botar meu carimbo de proibição inútil nessa notícia. Exatamente. Tá, carimbado. Aquela proibição tipo, olha exterior, nós estamos tentando. Os americanos de vez em quando olham pra lá e falam, vocês ainda são pervertidos? Não, não, não, Olha, nós não temos mais publicações prejudiciais. Olha, a gente só... Tem Turma da Mônica agora na banca. Jovem. E 8 publicações de BL foram proibidas para menores de 18. Não podem ser compradas ou lidas. Se você estiver na rua lendo, o pessoal vai confiscar. Eu tô imaginando a cena com a garota toda feliz, vendo ver o policial, esconde no peito, picota, engole, né? A gente em casa, ela vomita e vai colar os pedacinhos pra continuar lendo. Caramba, Live, calma. Mas é legal, tô imaginando a cena. Isso foi tipo o Xota dos fetos, cara. A nossa mente funciona assim, você que não sabe. A minha também funciona assim. Então, por que você tá me censurando? Mas eu ainda sou um mistério, não, porque foi muito... Verbalize. Ah, eu sei. Você também é um monstro. É, parece que também aconteceu com algumas revistas... Vai dizer que você não engolia a sua revista pra depois vomitar e continuar lendo. Quando eu tinha 10 anos, eu adorava hentai com tentáculos. Eu nem sabia o que era hentai com hentai. Eu sabia. Eu falei tentai com tentáculos. Ele tá blushing também. Aí parece que já aconteceu de algumas revistas femininas de conteúdo shoujo serem classificadas assim no passado. Ou seja, Osaka não tem muito medo do que as garotas de lá estão vendo. As meninas lá devem ser muito loucas. Com certeza. Eu sempre, a gente tem uma piadinha envolvendo Osaka, que todas as pesquisas inúteis vêm de Osaka, né? Todo cidadão de Osaka é comediante. É, todos os policiais que fazem merda ou que então arrumam atitudes bizarras vêm de Osaka também. E agora, pelo jeito, tem esse dado que a gente não sabia. As garotas fujoshi de Osaka são malucas, né? Que menina fujoshi é doida? Vocês não estão entendendo. Imagina uma cidade de fujoshi. Meu Deus. Não, o ponto é em Osaka todas são, né? Bem, não existe uma cidade, mas existe uma rua, que é o Otome Road. Lá deve ser um inferno. Ah, não. Não, sim. Não sei. Talvez. Legal que lá você pode ser gay em paz, né? Ah, não. Só tem garota lá, pô. Então, você pode chegar lá. Um casal gay pode chegar lá e você é idolatrado. Eu suspeito que não, porque não. Você é 3D. Não. Ah, não. Que isso? Fujoshi gosta... Não. Fujoshi gosta de torture. Peraí, você tá falando das Fujoshi daqui. Como é que você sabe? Ah, você conhece todos os Fujoshi do mundo. Eu tô pressupondo, já que os otakus de lá também não gostam de 3D. Os daqui gostam. Não, mas as garotas Fujoshi são muito menos... Não são losers, que nem os otakus. Não são. Elas são histéricas e malucas. Tá, mas não são losers. Não são, elas gostam. Elas encaram o... Japonesas são histéricas e malucas. Menos quando elas estão transando. O que é esquisito. Depende. E mostra um vídeo. Um videozinho. Eu te desafio. Elas são mais inexpressivas fudendo que a Gretchen, né? Não, não. Ou elas são inexpressivas ou elas gritam muito. Olha. Por isso que eu falei que às vezes elas são histéricas. Mas elas são histéricas, por que você tá gritando? Você vê uma barata, elas não são histéricas, não estou com medo, estou sentindo prazer. Estou sendo histérica porque eu sou japonesa e necessito ser. E a única que eu vi que ela tava histérica, porque ela tava realmente com medo, é que tinha, na moral, uns 10 homens. Ela tinha motivos pra ter medo. E não era um ônibus. Não era um ônibus. Nem um metrô? Não, era um. Tinha um tatame, tinham vários homens e eles eram muito esquisitos. Com certeza. O problema é que elas vazam tanto, né? Que elas ficam... A energia vai toda ali, na gosma. Calma aí, meu cérebro não captou. O quê? Gosma? Gosma. Mulher. E tão carioca, de repente, gosma. Eu só falei gosma porque foi só isso que eu entendi. A energia vai na gosma, porque elas têm muitos fluidos e vazam muito. Elas vazam muito. O que, inclusive, acontece no live action também, né? Eles botam, um troço lá. Mas é de live action, eu tô falando, que me incomoda mais do que no hentai, porque no live action é mais nojento. Fica brilhando lá. Como é que é aquilo, cara? Deve passar um óleo, passar alguma coisa pra forjar. Tá, vamos voltar. Enfim. O coreano casou com o Sadakumakura. A gente não falou disso. Tem uma vida feliz ou não? Você não? Esse foi você que postou? Então comente aí. Eu postei no começo do mês passado, não lembro, mas... Ele casou com a feiticeirosa de Nanoha. Não, ele falou que, enfim, que ele casou com o Dakemakura e ele saiu pra jantar com o Javiceiro. Todo mundo fotografou, saiu capa de revista, viu reportagem local, é um coreano, casou. E ele falou que tá muito feliz com a nova esposa dele. Daí na internet, vários otakus... Feeling bastante preparado. Gente, olha só, imagina um coreano abraçado com um travesseiro que na frente tem estampado a face testosterona. Essa mulher aí. Face testosterona? Testosterona. Mucha lute agora, né? Né? Peraí, o Lino era casado com o cobertor dele e ninguém falava nada. Pois ele era uma criancinha. Ele não era casado com o cobertor. Ah, era. Não era nada, ele só ficava carregando, expondo o dedo. Ah, menininhas podem carregar até, diz por aí, qual o problema? Já que você falou da cena, olha aí e comenta, boa. Cara, isso é muito... E o travesseiro é do caralho, bicho, ela tá vestida de noivo. O travesseiro tá vestido de noivo, eu tô chocada. Que coisa feia, tadinho, gente. Tadinho. Mas peraí, você tava torcendo pro cara até 5 minutos atrás. O que aconteceu? Eu não tava torcendo pra ele. Não, eu tava sacaneando ele. Ah, tá. Agora deu pena. Não, é que, é que você sacaneia tão fofinho que dá a impressão que você tá apoiando o cara. Cara, tadinho, o cara casou com um travesseiro. Tadinho. Ninguém, cara, o travesseiro vai fazer ele muito feliz, cara. Pra caramba. Ó, inclusive, uma das pessoas que tava fora comentou. O problema não é ele ter um relacionamento com o travesseiro. O problema é que agora ele casou com ele. Ele não vai ter relacionamento com outros travesseiros, né? É, coitado. Ele acabou a vida dele. Olha só, um cara no Futaba comentou. Sou casado com a Arco-Age de Tsukihime por 5 anos. E não tenho dúvidas de que quero passar o resto da minha vida com ela. Como alguém que vive em 2D, eu mais que apoio essa decisão. Eu não tenho o que comentar sobre isso. Várias pessoas postaram, né, no Channel, comentando, apoiando o cara, dizendo que realmente é só quem vive em 2D sabe o que é isso e apoia o cara, tá lá com ele. Eu acho que eu meio que entendo. É o seguinte, quando eu li... É engraçado. Quando eu li Harry Potter, sim, e eu tinha uns 12 anos, eu era perdidamente apaixonada por ele. Perdidamente. Perdidamente. Como assim? Porque eu moro em Campos. Pelo Harry? Ele é fofo, não tinha... Mas ele era muito fofo, ele era bonzinho e ele usava óculos. E eu era perdidamente apaixonada por ele, cara, sério, muito, muito. Era uma coisa que doía. Só que eu não queria casar com ele. Eu queria, mas... Mas eu não sou retardada, não tinha como eu casar com ele. Não tinha como eu dizer pra ele, Harry, eu te amo. Nem se fosse um boneco dele, um travesseiro dele. Só que ia ser o Harry conservado pra você ali pra sempre. Você ia ter mais de um Harry, aí você podia botar o seu Harry pra lavar e teria outro novinho ali pra você. Você sabe que assim funciona, né? Ele não usa o mesmo travesseiro pra sempre. Tem várias capas, várias travesseiras. Não é tão nojento assim, né? A mulher dele, ela reencarna. Ela muda de roupa. Gente, a questão não é essa. A questão é que ele chega pro travesseiro e fala, eu te amo. E o travesseiro, tipo, não responde, entendeu? Que coisa melhor. Nunca vai reclamar, nunca vai, sabe? Sempre vai estar disposta a transar com ele. Olha, na cabeça dele, com certeza responde. É, tadinho de mim. A boca ficou realmente com muita pena dele. Não, na verdade, eu tô... Eu invejo o nível, eu me considero um cara muito criativo e imaginativo, mas eu invejo a imaginação dele. Eu também invejo, que resolveria muitos dos problemas. Na verdade, eu tô com pena de mim. Eu lembro de quando eu era criança e eu brincava com qualquer coisa. Hoje em dia eu não consigo. Só quando eu... Não, eu até conseguiria, mais ou menos. Era isso que eu ia falar, não vou ficar quieto. Não, brincar é fácil. O negócio é você realmente ter todo um diálogo, um relacionamento com aquele objeto inerte. Sabe, você realmente acreditar nisso. Lembra aquele filme que a gente viu, Mulher Perfeita? Uhum. Isso fazia bem parecido. Fazia mais sentido, porque a mulher... A gente até comentou sobre isso quando a gente tava vendo o filme. Foi nem sobre esse, foi sobre um outro. Um outro que não era casado, não, ele só namora. Ah, então era outro. Ah, entendi. Mas não era Suzumi e Haruhi também? Não, essa nem é a Haruhi, pô. Essa é a Testarossa. O cara que comentou que ele era... Não, Marco Wade, de Skirmer. Já viram filmes da Sessão da Tarde dos anos 80? O título original é Weird Science, esqueci o nome. São dois estudantes que criam uma mulher pro projeto de ciências deles. Eu acho que eu vi isso. Já vi, uma loira. Ela é loira, mas ela tem aquele penteadão anos 80, né? Eu lembro até hoje deles ter um computador. E aí, não sei por que o computador deles tem um buraco. Aí eles vão jogando no buraco batom e coisas pra criar mulheres. Aí, ela aparece. No final do filme tem uma coisa... Não é interessante, é ridícula, Disney. Mas porque a menina entra em coma, né? A amiga dele entra em coma. Aí essa menina entra pela maquinazinha de que mostra os sinais, batimento cardíaco. É, entra pela maquininha e entra dentro do corpo da menina. É, aí ela vai pro lado de fora do hospital, cai um raio, leva ela embora e a menininha, amiga do garoto, volta e eles ficam juntos. Uau, eu não lembro disso. Eu vou procurar baixar esse filme. Eu tô com vontade de ver de repente. O filme é ruim. É nostálgico. O Live tá numa vibe ver coisas dos anos 80 que ele assistia quando era criança. É, eu tô numa vibe de estudar que nem a vadia pra passar na caixa econômica. Notícia que só eu e alguns ouvintes vão ligar. Vai ser um Pokémon novo, Black and White. Isso é tudo que eu tenho a dizer. Vai ser completamente reformulado, quase todo em 3D. Pra 10, calma. Já vamos falar sobre isso. Não é o Misfits do Channel 4. Você falou da banda. Não. É um... Enfim, vamos falar disso daqui a pouco. Eu tô falando da banda, eu tô falando do seriado do Channel 4 e a notícia sobre X-Men. É. Mas Pokémon... Pokémon vai sair... Pra você ver como ninguém se importa, é melhor pular. Vai sair quase todo em 3D e não sabe quando vai sair, mas vai sair pra DS ainda. Então eu e os três ouvintes que jogam Pokémon estão felizes com isso. O Potaco, cadê o Potaco? E o Potaco. E vamos pra X-Men. Os mangás, entre aspas, da Marvel pra X-Men foram cancelados. Aquele shoujo da Lince Negra também? Sim, é o Misfits. E o outro também, o Wolverine. Os dois foram cancelados. O John Comizuno? Não, o John Comizuno é outra história. O John Comizuno, Deus sabe quando vai sair. Sim, mas falando sobre isso, cadê ela? Sei lá. Ninguém nunca mais falou sobre isso. Porque o John Comizuno ia trabalhar na Marvel. Ia fazer tirinhas pra Marvel, né? Ah, é? É. O que aconteceu com os animes do Homem de Ferro Wolverine nessa temporada que eles iam estrear? Cadê? Também tá enrolado, né? Também tá enrolado. Não sei. Não sei no que deu. É o Homem de Ferro no céu, não? Não. Você viu o Homem de Ferro 2? Vi. Gostou? Quem começar a falar sobre isso? É, vai demorar. Por favor, que ele gostou e eu não. Eu falei com ele que eu gostei de vários elementos isolados, mas eu não gostei como a coisa foi amarrada. Eu não gostei do conjunto da obra. Eu achei que o desenvolvimento da história foi meio bagunçado e eu achei que não teve clímax, né? Foi meio anticlimático. Não teve muita cena de ação. Eu li muito comentário de Cult Poser, né? O cinéfilo Poser. Peraí, calma. Por que o Cult Poser tá falando de Homem de Ferro? Hã? Por que o Cult Poser tá falando de Filme de Ferro, não do filme iraniano? Pra provar assim, olha como eu também sei ver filmes de super-herói, entendeu? Eu sou cult, mas não sou chato. Aí ele falou assim... Não porque eu me importo com os diálogos e cenas de ação não importa, blá blá blá. Meu filho, é um filme de super-herói, é um filme de ação. Então as cenas de ação são importantes. Então se você só tem uma cena de ação, que é boa. Uma luta com o Ivan Varco, cara. 3 segundos de luta. Eles passaram 10 mil anos lutando contra aquele Rebel Drone, sei lá. É, eu achei, enfim, eu já tinha comentado com o Dark. Eu achei que a sequência final ela foi muito anticlimática, foi muito rápida. É a única grande sequência do filme. Não, a sequência dos outros droidezinhos, a lutinha, até que é legal. O problema é o Ivan Varco, faltou. Não, mas o não só ele. Não só faltou ele. Eu achei. Foco nele. Eu achei a sequência de ação pouco criativa. Por exemplo, não teve uma sequência de ação bem elaborada. É eles voando e atirando. É a coisa mais fácil que você pode fazer com o Homem de Ferro, é botar ele voando e atirando. E destruir o War Machine. Não sei porque colocaram o Don Shadow. Ah, o War Machine tem que voar mesmo, ele é escroto. Não acho, não. E assim... Eu acho assim, o filme se esforça muito pra ser engraçadinho demais. É. E não só isso. É, o meu problema é o seguinte. É, por exemplo, você pega... Dark Knight, por exemplo, sem querer... É clichê comparar com Dark Knight, mas, né? Mas já caindo no clichê, enfim. Não, só pra dizer, por exemplo, as sequências de ação de Dark Knight, elas são criativas, entendeu? É o Batman, cada sequência serve um propósito, é o Batman... Uma hora ele tá tendo uma perseguição de carro, mas outra hora ele tá usando a cabeça, outra hora ele tá fazendo outras coisas. Olha que interessante do filme. O que é muito esquisito é a Gwyneth Paltrow, que fez a Pepper Potts direitinho, e a Scarlett Johansson, que depois dela, Angelina Jolie, de cor é rolo, que a Scarlett Johansson é linda. A Viúva Negra é perfeita, ela fez tudo que a Elektra deveria ter feito. O nome da mulher, cara, eu tava esperando eles falar, fala, Viúva Negra. Por ninguém chama ele de Black Widow, né? Ninguém já fala o nome do vilão, do War Machine, não fala o nome de ninguém. Eu fico puto quando isso acontece. Por quê? Isso é muito irritante. Mas por outro lado, eu gostei de todas as atuações, gostei de todos os personagens, gostei de todo mundo. Eu só achei a história bagunçadinha. E eu achei que, de novo, o Homem de Ferro tá enfrentando variações da tecnologia dele. Outra vez. Eu acho que isso não deveria ter sido usado no primeiro filme. Porque o segundo filme é muito baseado naquela saga Armor Wars, que acontece justamente porque alguém usa Star Trek. Só que aí já tinham feito isso no primeiro filme. É. Não era demônio na garrafa, não? Ah, peraí. Tô zoando que ele não vai ficar nunca mais nesse bêbado. É só não, isso. Já curou, você não percebeu, não? Substituir a bebida pela toxina no sangue. Toxina que só mata quando chega em 100%, mas 83% você funciona perfeitamente bem. Isso que é demônio na garrafa, ele é agarrado. Eu odeio o filme agora. Eu odeio esse filme. Yeah! Vamos lá. Vamos falar dos mangás. Eu odeio o Homem de Ferro. Alguém percebeu? Era o Thor mesmo que tava na prisão sendo fechado? Não, eu acho que era aquele lourinho que apareceu depois. E que trocou de lugar com o Ivan Vanko. Porque o Ivan Vanko, ele saiu e ficou um cara no lugar dele. Que era um louro fortinho. Eu acho que era ele. Hein? Que horas aconteceu? Quando o Vanko foi preso. Quando o Vanko foi preso, ficou um cara no lugar dele. Tá. Eu acho que era ele. Acho que não era o Thor, não. Enfim, agora eu tô decepcionado. Já que eles não vão mais tratar da Birita. Que abriu espaço pros Vingadores. Não, foi Vingadores Zero. Iron Man 2 foi Vingadores Zero. Eu gostei, não entendi errado. Mas assim, eu achei que poderia ter sido bem melhor. Mais balanceado. X-Men Mephist e Wolverine Protocol Song foram cancelados sem nem chegar no segundo volume. O que é Misfits? Não sei o que é Misfits. Não, Misfits são desajustados. Ah, é? Ah, não, eu sei, mas... Faz todo sentido do mundo. Não, eu sei, mas o que é isso no universo Marvel? Porque Misfits não. É uma banda. Ah, não, é só um mangá sobre a Alice Negra adolescente. É porque foca neles adolescentes. É tipo a Alice Negra e o Pyro e o Homem de Gelo lutando por ela. Algo assim, brigando por ela. É um show, Disney. Teoricamente é um show. Já chamaram um artista coreano genérico pra fazer imitando um mangá, como sempre eles fazem. Uhum. E foram cancelados antes de chegar no segundo volume, que significa que foi muito mal. E a justificativa foi que não venderam o suficiente. Eu tô imaginando a Fanzoid falando sobre isso. Como é que é a história? Ah, tem o Pyro, que é perfeito. Ah, o Pyro é lindo. Aí tem o Homem de Gelo, assim, que é perfeito também. Mas o Pyro é mais. Eu tô tentando imitar uma fã de Crepúsculo. Ela odeia a Alice Negra, né? Hã? Ela odeia a Alice Negra. Não, as fãs de Crepúsculo não odeiam a Bela. Ah, elas odeiam sim, não odeiam não? Eu odeio Crepúsculo. Mas peraí, você tá um pouco mais inserida por ser garota. Elas não odeiam a Bela? Eu odeio o Crepúsculo. Oh, sim. A Bela... Eu não tô perguntando pra você, tô perguntando delas. Não, eu não sou elas, eu sou a Mas boa. Você não conhece elas, não tem mais contato com o universo. Não, eu sou a porra da... Eu sei que você é. Não, é que sabe o quê? Identidade. Não! Eu não gosto de Crepúsculo, eu sou a boa. Não, volta, que sabe o quê? Na verdade, eu já gostei de Crepúsculo. Quando eu li, acho que os 4 primeiros capítulos. Então... Os 4 primeiros livros, peraí, são os únicos que existem, não, né? Assim, quando eu li os 4 primeiros capítulos, eu pensava assim, pô, o livro é legal. Quando eu cheguei no 5º, eu pensei, ah, Bela, maldita, paga pau. E eu não gostava do Erdos também. O que eu acho de Crepúsculo é o seguinte... Você gostava de quem no livro, então? Eu gostava do Jasper. E da Alice. Né? Da Alice eu também gosto. Então, agora eu vou dizer o que... Não, não vou dizer o que eu penso pro Crepúsculo, senão um monte de fã vai deixar de assistir. Pelo amor de Deus, ninguém gosta de Crepúsculo aqui, só a Sofia. Eu não me importo com vocês, meninas. Ha. Então, gente, olha só. Cara, a Stephanie Meyer escreve mal que nem um garoto de 11 anos. Ela faz todas as meninas se sentirem humanos inúteis e se enfiarem num mundo que não existe. Não, é meu, meu microfone! As meninas casam com o travesseiro também, né? Não, você leu, porque o Stephen King falou mal da Stephanie Meyer, né? Aí puseram aí no Orkut, aí na comunidade de Crepúsculo, a Greta Thunberg falou assim, antes de falar mal da Stephanie Meyer, vai escrever um livro primeiro. Leave Stephanie alone, she's a human being. Cara, ela não sabe escrever, e o que que ela faz? No livro, todos os seres humanos são fodidos, e as criaturas maldosas do inferno, mitológicas, que são foderosas. A Bella quer se tornar um vampiro, porque ela odeia ser mulher, porque ela não vai poder ficar com o homem dela. Isso é horrível, cara. Ela tem uma missão na vida, né? E o que é pior, agora que saiu o filme, todas as meninas vão ficar correndo atrás de meninos que pareçam Robert Pattinson. Isso é muito perigoso, porque... Não tem muitos, né? Ele é uma figura muito única dele. Não, ele não é feio, ele é lindo pra um cara lindo que foi pra uma clínica de reabilitação com 3 anos e saiu de lá com 14. Fala sério que você não sente uma atração por caras que saem da rehab. Ele tem aquela cara meio Tarantino. Sabe cara Tarantino? Parece que socaram o meio da cara dele? Aí a testa é pra fora e o queixo é pra fora e o meio afundado. Então. O problema é que eu não consigo lembrar ele fazendo Cedric. Eu vi o cara se fogo uma vez só. E eu não consigo lembrar dele naquele filme. Cedric, ele é mais apresentável. Muito melhor fazendo Bem mais apresentável. Aliás, pior que isso, eu não lembro do David Tennant nesse filme. Eu também não. O que, que você tá fazendo? Ele ter morrido no 4º livro, porque senão ele ia roubar completamente. A boa fica me molinando aqui por baixo. Porque eu tenho unha agora. Assim, eu tenho unha agora. Eu percebi. Eu vi uma cena muito traumática agora. Você tava alisando ele, olha, tem uma protuberância. No celular. Era o celular. Já tava o celular dele. Eu cresceu. Sei, mas por 3 milésimos de segundo eu pensei outra coisa. Roparadise.com. Foi fechado. Era um site que fornecia roupa pra todo mundo que fazia escalation nos Estados Unidos, porque a Shueisha mandou uma carta aberta pra todo mundo que faz scan, dizendo que os mangakais são contra os scans, que eles afetam a cultura do mangá. Bem assim mesmo, e principalmente o espírito dos mangakais. Eu postei isso também, eu acho ou não? Não, foi o que mandei. Foi bem legal isso aí que acontece. A Shonen Jump nunca tinha se manifestado antes a respeito, e como todo japonês educado, foi uma cartinha pedindo, falando isso, como você disse agora, né, que isso machuca e fere a alma dos mangakais que estão muito tristes, chorando pelos cantos por sua culpa. O que é uma babaquice, porque eu acho que Scanlation não prejudica a venda da Shonen Jump no Japão, de forma alguma. Nem um pouco. Shonen Jump ainda é a revista mais vendida de lá, de mangá, Shonen. E quando você lê um Scanlation, você não tá... Sério, eu li um Scanlation aqui do mangá que tá saindo lá, o mangá não sai aqui comercialmente, então... Enfim, ninguém vai parar de escanear por causa disso, então eu continuo feliz assim mesmo. Engraçado que a gente só sabe dessa notícia porque ela foi pra internet através de um scan. Pois é. E uma coisa que eu comentei é que se não fosse pelos scans, eu não conheceria metade do que sai no Shonen Jump. Se não fosse... Não conheceria Beelzebub, não conheceria... Cara, se não fosse... Sketch Dance, cara, eu não conheceria Sketch Dance se não fosse os scans. Cara, se não fosse scans e fansubbers e internet em geral, eu nunca teria visto Doctor Who. Ou seja, que tipo de ser humano seria hoje? Eu não faço ideia, eu estaria fazendo contabilidade. É. Desculpe, Johan, mas eu estaria fazendo administração. É, Loliban continua. E Loliban é um nome que a gente deu e que eu uso como se fosse um termo que todo mundo usa, né? Mas é, o Loliban, né? Então todo mundo usa como Loliban? Eu uso. Eu também. Então é o que importa. É, isso aí, é o que importa. O Loliban é o Maliban das Lolis, né? É isso. Suspense pra piada sem graça agora. E o Talibã? Eu sou um bolinho de arroz. Então, como a gente disse no mês passado, eu acho que a gente disse, o Loliban não rolou, foi postponed, eu não consegui traduzir essa palavra agora mentalmente. Foi prorrogado. Isso, pra setembro. Mas... Porque o Darko mora em Nova York há muitos anos e tá esquecendo português. Mas o Partido Democrata Japonês falou que setembro não, que pode rolar em junho. Quem sabe, talvez. É que quando jogaram lá pra frente, os americanos olharam, como assim? Aí os japoneses, não, não, é junho, junho, não, pode ser abril, não, abril já passou. Não, vai ser maio ainda, vai ser maio ainda. Bem por aí. E uma secretaria, que eu não consegui traduzir o nome dela, que é a secretaria responsável por assuntos relacionados à juventude, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E peixe agricultura. A bunda do Xinchan. A bunda do Xinchan, não, ela não é. Ela não vai ser proibida, a bunda do Xinchan. A única coisa que deveria ser proibida, eu posso fazer toda uma tese acadêmica sobre por que a bunda do Xinchan deve ser proibida. Não. A única bunda que eu aceito em desenho, como eu já falei, é o bunda de fora. É a única bunda que eu acho engraçada. Deu algum... O Xinchan é fofo, ele vai dançar com a bundinha peladinha. A secretaria do Mimimi de Tóquio deu alguns exemplos do que passaria. Nossa, isso foi muito suitable. E, por exemplo, a bunda do Xinchan passaria, a bunda mudando de roupa passaria, não ela sei. É menor, ela é menor de idade. Menor de ela tem 16 idade. Anos. Mas ela não parece, porque a Kitoriyama não, não sabe parece. Desenhar. Pois é. Esse é o problema. As mulheres do caralho, do Masami Kurumada. Do caralho? Não, do Masami Kurumada. Não são mulheres, são travecos. Não, são todas menores, tem todas 12 anos de idade. A Saori tem 13, 14, sei lá. Todo mundo no Masami Kurumada tem 8 anos de idade. É, tem, só que ele é tão mal que não... No Cavaleiro Zodíaco. Ah, pois é, o C tem 13 anos. Todos eles têm 13, 14, no máximo 15. Eu tenho 8 anos, mãe. Eu fui o eu exagerando. A Seika tem... Foi a... É a Seika. Seika! E... Ah, ficou bonitinho. Yeah! Eu não gravei, yeah! Eu acho. E outra coisa que não passaria é a Asuka e a Rei pela Donas em Evangelion. Tá, beleza também. Mas elas também são menores de idade, tem 15 anos, mas, 14 anos. Mas os japoneses não querem matar a indústria. Pois é. Elas vendem muito, até hoje. Só que o pessoal tá falando que no projeto de lei os critérios eram um pouco mais rígidos. Por isso que o pessoal se mobilizou tanto. O Michael Jackson pelado pode? Michael Jackson pelado. Porque o DVD dele vende muito, né, lá. É o mais vendido. Ah, tá. Mais tá, agora que eu fui entender. Você puxou uma tara do bolso, assim, que me deixou meio desconcertado. Não, eu lembrei que a gente nunca vai poder ver o Michael Jackson pelado, né? Que horror, né, cara? Eu fico muito triste. Cara, vai dizer que vocês não têm uma curiosidade mínima de ver ele pelado. Caramba, será que ele é negro, né? Lá embaixo? Ainda? Caramba. Não, isso aí tem. Bem vermelho? Não tem como ter diminuído. Mas será que você mudou de cor até lá? Não, falando do tamanho, falando da cor mesmo, né? Que pode é, negro, pois é. Aham, sei. Então, o assunto não é. Ele teve vitiligo no pênis também. O assunto não são os órgãos genitais do Michael Jackson. E... Vamos fazer um goes off, fechou? Sobre os órgãos genitais do Michael Jackson, beleza. Ok, o próximo goes off é sobre os órgãos genitais do Michael Jackson. E a gente quer... vai photoshopar, né? A gente vai pegar um sei lá, o Kid Bengala e pintar de branco pra botar na capa. Eu nunca vi o Kid Bengala, nunca vi um filme dele. E, mas o que eu descobri sobre o Luliban... É que ele não é assim tão ruim. Não é, eles não querem proibir pra todo mundo. Eles querem proibir a venda desse tipo isso de... Isso aí foi viagem do Yor, não acredito. É menores de 18. Não, já vi isso. Foi eu que postei isso. Eu já foi viagem sua. Eu vi em duas notícias diferentes da Anime News Network. Foi viagem do Anime News Network. Eu não sei japonês pra eu pegar na fonte original. Okay. É porque parece que não vai ser proibido pra todo mundo. Vai ser proibida a venda pra menores de idade. Inclusive também cenas que envolvessem estupro, incesto ou qualquer outra forma de sexo socialmente agressivo. Se fosse só isso, os mangakás não teriam se manifestado com tanto fervor? Teriam. Teriam, se por exemplo, tiraram a Asuka e a Rei e Evangelion. Eles iam ter que... Só porque a Asuka aparece sem blusa no capítulo, o rating no mangá ia pra 18. Eles iam perder dinheiro pra caramba com isso. Eles iam ter que limitar a própria obra. Ok, mas eu não é posso tipo colocar aqui, peitinho aqui, porque senão as crianças não vão poder ler. Mas não é tipo aqui que as bancas de jornais cagam... As bancas de jornal cagam pra rating de... Amigo, você tá falando do Japão. Porque aqui qualquer um... Não, lá, visto. Pelo visto, a ideia é proibir mesmo. Eu cresci... Se pegar na banca, confisca. Eu cresci minha infância toda indo na padaria comprar cigarro pra minha mãe. Nunca ninguém perguntou quantos anos eu tinha. Normal. Pra mim, sempre pergunta. Até hoje. Até hoje. Comprando pra ela. É. Cara, acabou, Nippon. Acabou. Mas, cara, isso não vai sair. E se sair, vai ser tão aberto, tão perna aberta. É, vai ser tipo a retirada dos royalties de compras. Ei! Não. Era cobra! Era mentira! Não, já rolou um tempo atrás. Não rolou o ban dos jogos, que não ia poder ter nada muito. Mudou alguma coisa? Você viu alguma coisa mudar? Eu não jogo, então não sei. Eu não vi nada mudar, cara. O que me diz respeito, nada mudou, porque... O que tiraram foram as coisas mais absurdas que eu acho que ninguém comprava. A mãe do cara que fez, comprava. Nem a mãe do cara que fez, que ela ficava chocada. O replay acabou? O replay? A replay é tão velho que os japoneses já nem ligam mais. Tá muito pior, né? A replay é de 2006, cara. O jogo é antigão. Nossa. Ele ainda não atingiu... Ele não é mais novo. E não é antigo o suficiente pra ser cult ou nostálgico. Entendeu? Logo, ele está sendo descartado. Daqui a uns 4 ou 5 anos, devem dar um revival. Todos os cultos no Japão com replay. Eu sou cult, eu tenho replay. Replay revival. Eu sou o cult underground criminoso, tem replay. Gears vai ter uma animação. Uma animação não, uma continuação. Uma animação porque a Terra era mal animada por acaso e agora resolveram animar ela? Era um dele, só. Rolou um evento no Japão pra comemorar o aniversário da série e lançaram uma sinopsezinha com o nome do novo anime que se chamará Code Geass Gaiden Boku. Eu acho muito engraçado, não tem um norte-americano que saiba pronunciar Code Geass. Eles pronunciam como? Cara, cada podcast que eu uso, cada repórter que eu ouço fala de um jeito. Code Geass, Code Geass, Code Geass. Geass, Geass, Geass. Geass. Eles falam Geass. Porque se eu não me engano é Giasso em japonês. Então Geass. Code Geass. Não, acho que é Giasso. Aí é Geass. Não seria Geassu, não? Não, se a gente falar em japonês, Geassu. Mas como não é um nome muito japonês, a gente fala Geass. Cara, o Brasil é tão sem graça, a gente só tem data comemorativa de santo. Por que que você tá falando disso do nada? Como fizeram um evento comemorando o aniversário. Ah, tá, sério, ok. Não, mas não foi um feriado nacional, foi uma coisa comercial. Foi só um evento pra promover. Ah, sim, porque 20 anos do bem amado, sei lá. Claro, porque os dias de santo aqui no Brasil não são nada comerciais. Cara, desculpa, foi meio pointless, eu não entendi qual foi. Não, é porque, cara, eles fizeram uma... Code Geass Gaiden no Boku no Hero. Olha só, um evento comemorando. Parece que foi, tipo assim, um governo local. Não, foi um evento da empresa, da Sunrise. A Sunrise fez pra promover o produto novo, só isso. Ainda assim, cara, ninguém faz evento pra comemorar nada aqui de televisão. Faz. Sempre que uma emissora faz aniversário. Claro, faz novela, faz aniversário da emissora, faz coisas chatas, não faz coisas legais, mas não, faz aquele jantar de inauguração da novela, né? Tem o troféu imprensa. Tem várias coisinhas, só que é tudo tão chato que a gente dá mínimo. Tem a premiação de novela da Contigo, tem a premiação de novela do Faustão. Boring. Eu não tô entrando no mérito de ser chato ou não, tô falando que tem. Pare meu fígado de tão tédio. E a sinopse? O anime focará em uma equipe militar... Sinopse. O anime focará em uma equipe militar europeia que é mandada para uma missão com apenas 5% de chance de sobrevivência, ou seja, pelo visto, não vai ter nada a ver com o anime. Tá, agora é só a sinopse de Code Geass agora. Pois é, não. O que eu imaginei que eles fossem fazer? Eles vão explorar o universo de Code Geass pra fazer um Gundam-like e não mexer mais na história do zero, sabe? O que é ótimo. Eu também acho ótimo. Principalmente que você não viu o final, mas fecha muito bem. É, eu não vi. A boa viu? Você viu alguma coisa de Code Geass ou não? Não, ainda não. Eu tenho vários desenhos do Lelouch com... Como é que é o nome do cara? Você sabe muito bem que tipo de desenho é esse, né? Lelouch com Suzaku. Ele catando maçãs no parque. No parque. Claro. Isso vestido de Adão e Eva. O Lelouch é Eva. Como é que é Lelouch quem? Suzaku. Lelouch, Suzaku, City on a Tree. F-O-C-Q-I-N-G. Oh. Eu sei cantar. Por que você tem, meu? Ok, ela teve... A avó emendou a fofura no orgasmo, não entendi porquê. É, né? Não fiz nada. Vocês não viram, mas rolou alguma coisa aqui. Ah, Rurushi não Purujo. Coisa rápida, Buda de Osamu Tezuka vai virar anime. E com o roteiro de Yoshida Reiko, não sei quem é. E a direção de iniciante, Yasumi Ishifuji. E... Vai ser da Toei com a Tezuka Production. E a estreia é pra 28 de maio, já? É um movie, não é um movie? Eu adoro esse jeito, eu acho, não, que é, acho que é. Mas eu adoro esse jeito japonês de anunciar. Mês que vem tem um movie novo no cinema. Tana. Amanhã vai sair um anime novo. Gente, isso é muito nostálgico. Eu sou da época que você descobria que um filme ia estrear porque você viu o post dele no jornal no fim de semana de estreia. Eu descobri que Mortal Kombat 2 ia estreia, fiquei felicíssimo. Mortal Kombat na Aniquilação, na quinta-feira. No sábado eu fui correndo assistir. Eu odiei, foi uma merda. Mas era assim que funcionava. Videoclipe estreava no Fantástico. Eu não peguei muito nessa época. Ah, e o mangá de Buda foi publicado aqui no Brasil. Eu não li, mas minha filha liu. Ah, e as aulas. Muito bom. Pois é, uma notícia triste. Ou feliz. Ela morreu não, né? Não sei, não. Que isso? Ela tava internada. Desde do ano passado, sabe? Por conta de uma doença misteriosa, que ninguém disse qual é. A causa da doença. Todas as doenças misteriosas que acometem as mulheres do clã, que nunca terminam nos melhores mangás. Voltem com o Gohou Drug, por favor. As vacas, vadias. Ela devia estar sarada. Nem ex pra poder me animar a começar a ler e terminar de... Blá, blá, blá. O final de ex até agora já tá bom. Senão eles vão fazer o que fizeram com Tokyo Babylon e eu vou me matar. Eu gosto do final de Tokyo Babylon. Pra mim é uma das poucas séries do Clamp que terminou não, bem. Não, cara. Eu acabei de descobrir. Cara, o mangá / anime inteirinho é... Pô, como é que é o nome dele mesmo? Suzaku também, né? Suzaku Sumeragi, né? Suzaku. Tem o Suzaku e o Sakura Sukamori, que eu nunca sei o nome dele. É, Seishiro, né? Seishiro. Então, o Seishiro virou pro pobre do Suzaku e fala assim, olha, Esse é o sonho que termina com uma enorme folha de cerejeira passando na sua cara e acabou aí. Não, não, eu passo isso o tempo todo. Aí fica o Sesshiro aparecendo. Eu apareci, só vi você, eu vou embora. Apareci, só vi você, eu vou embora. Aí a porra da irmã dele enchendo a porra do saco, você odeia a irmã dele, de repente ele mata a irmã dele. E você pensa, what the fuck, era pra ser bonzinho. E no final ele vira e fala assim: olha, porque quando você era criança, eu bati um cara, você viu, era pra te matar, mas você era muito kawaii. Aí eu virei pra você e falei assim: olha, no futuro eu vou tentar te amar. Se eu não conseguir, oh well, goodbye. Aí no final ele vira e falou assim: olha, não consegui. Eu tentei muito, mas. Ups, Daisy, não consegui matar você. Não, eu não consegui amar você, agora eu vou te matar. Ele quebra o braço dele e acaba aí. Ele vai embora e é muito, muito triste. Mata o cara? Mata não, o cara. Não mata não, não mata não, porque ele parece em X. Só aqueles dois de X, que um é dragão da terra e outro é dragão do... Não lembro o dia de X. E detalhe que em X, o Suzaku vai lá, mata o Sesshiro, e o Sesshiro vira pra ele e fala assim: na verdade eu te amava, porque eu sou muito retardado. Aí ele fala com essas palavras. Eu gosto de Doc Babylon, porque parece ser um único mangá do Clamp, que elas não ficaram anos escrevendo e no final falaram: ah, cansei, escreve qualquer merda aí. É porque, como é curtinho, dá a impressão de ser todo planejado. Vocês falando, eu acabei de descobrir que eu nunca li o final de alguma série do Clamp. Nenhuma. Nossa, eu li Hair, li Sakura, não, li Tokyo Babylon. Nunca li o final de Sakura. Tsubasa agora. Elas devem se cansar, porque toda vez que elas vão desenhar qualquer cena, elas têm que encher a cena com flores e flores e penas, penas. Elas já dependeram várias aves desenhando aquilo. Penas, penas, flores e luzes, luzes, luzes. Eu vou pegar no Photoshop e arrastar ela pra dentro. É bem capaz. Faz sentido. Não, mas até lá elas já desenharam muitas. Mas então, doença misteriosa da Ayazawa. E ela voltou pra casa no início desse mês, mas ela disse que não desenhou esse tempo todo e que não sabe quando volta a trabalhar, nem se vai voltar. Ela tá com dor de cabeça, tá putinha, mas ela vai voltar, lógico, ela não vai. Ela deve ter baseado a mãe da Miwako Mikako nela mesmo, então, né, cara? Que é muito parecido. Você já leu? Eu não leio, não, nem ele quer ler. Eu tô no quarto volume ainda, eu tô lá atrás. Nana. É Gokinjo Monogatari. Ou não, Paradise Kiss não. É só Paradise Kiss. Enfim, tem uma. A mãe da Miwako, ela é mangaka também. E ela é tipo assim, sabe? Ela não dorme desenhando, e do nada ela morre 3 semanas com úlcera. Aí volta e desenha tudo loucamente com os pés e as mãos e o olho. Cara, eu sei que ela teve um problema muito sério. Porque, primeiro, o Japão chamou de doença misteriosa. E ela ficou um ano internada. Misterioso Dizizuru. Não, eu acho que ela tá só fazendo. Ela não sabe como terminar a Nana e tá querendo ir pra fora. É. Gente, eu não terminei Nana porque. Não é porque eu faço parte do clã, é porque eu tive lupus. Dr. House, I'm so sorry. Não, mas ninguém tem lupus em House, nunca. Esse é o mundo real. Acho que tem um episódio que alguém tem lupus. Não, inclusive na terceira temporada que. Não, tem um episódio que ele vira e fala assim: finalmente um caso de lupus, mas não era. É porque eles descobrem 5 doenças, aí tem sempre aquela ceninha que o House tá falando com alguém, geralmente o Akkad, e aí ele para e começa a falar devagarzinho, olhando pro lado e sai dizendo nada bem rápido. Não, eu tava vendo a terceira temporada há pouco tempo, aí tem uma coisa muito legal que ele tá procurando o suprimento secreto de droga dele que acabou tudo. Ninguém quer dar droga pra ele. Não, no começo da terceira temporada. Por quê? Ele foi internado agora no Universal Channel e voltou pro começo. Sexta, mas... É quando a fotografia estava absurdamente azul por algum motivo. Parece que a primeira temporada é muito laranja, né? Não, é azul. Azul, azul. O piloto é dirigido pelo Bryan Singer, que é produtor da série. E é um estilo de fotografia que foi abandonado logo no segundo episódio. Eu acho lindo, mas ver uma série inteira daquele jeito ia ser cansativo. Com certeza, é que nem eu comentei com vocês que eu assisti a... Mas CSI Miami é laranja. CSI Miami é laranjaço. Eu amo a fotografia de CSI Miami, cara. Eu amo o Rachel Kane. Do Los Angeles. Não, Los Angeles não, do Nova York. Jade. Não, mas deixa eu falar do lupus, porra. Fala do lupus. Aí o que acontece? Ele acha... Jade. Ah, poxa, ninguém quer brincar. Jade é a filha do Lanterna Verde original, Alan Scott. Ela é uma alienígena e é verde. Aí o que acontece? Ele tem um vidro... É difícil, hein, cara? Ele tem um vidro de lupus. Não, escondido num buraco dentro de um livro. Sabe, um buraquinho dentro das páginas do livro? Uhum. Aí ele abre o livro pra pegar. Aí vira a... Como é o nome da menina da equipe dele? Qual delas? Eu não sei, eu nunca assisti House na minha vida. Cameron. Na terceira temporada ela já saiu. Tem a 13, que é aquela menina muito fofa que tem... Ela tem o quê? Hampton. Ela tem uma doença aí. As pessoas novas estão na quarta. Eu tô na terceira ainda. E aí ela vira pra ele e fala assim: você escondeu no livro sobre lupus? Aí ele vira: ah, ninguém tem lupus mesmo. Caramba, você demorou muito. Né? Mas é porque vocês não deixaram. Tá difícil a gente ter foco. Parece meu tio Dedé contando história. Inclusive, no momento a gente porque devia... vocês interrompem ele agora, a gente... entendo, cara. Não, só porque eu tava dançando, sério. Nesse momento a gente devia estar falando de Haruhi, não do tio Dedé. Fala da merda. Eu também tinha um tio chamado Dedé. É. Eu tenho um tio chamado Dedé. Só que o meu tio Dedé não é André, é Antônio José. O meu também não é André, ele é alguma coisa completamente diferente do Dedé. Raul, Ronaldo. O Dedé dos Trapalhões não tem nada a ver com o Dedé? É o nome cigano, o gigante maluco? Cigano? Ele é cigano. Meu Deus. O Dedé é cigano e o nome dele é totalmente... Haruhi! Cenoura Bravanel, algo assim. Suzumiya Haruhi ni Kyogaku, décima novel de Haruhi. Você finalmente é bom? Saiu. Você não viu? Li, não li. Eu tô dando na hora e eu parei na sexta, se não me engano. Eu li a primeira, pulei pro Shoshitsu e não li mais. Vai ter que ler o resto, tem que pegar pra... Agora que saiu, eu devo pegar pra ler. Não saiu inteira, saiu as 70 primeiras páginas na Sneaker, mas esse ano ainda saiu o resto e nós teremos a 19ª de Haruhi, finalmente. A surpresa de Suzumiya Haruhi. Eu achei hoje uma faca sutil e uma luneta âmbar a R$20 cada. Luneta calma, calma. Luneta âmbar e a faca sutil. Ah, as duas... Faz o que com isso? Ah, entendi. Fronteiras do Universo, a bússola dourada, a faca sutil e a luneta âmbar. Eu já tenho a bússola dourada. Achei... Ah, é caramba, o livro? E achei... O que você tá falando disso? Cara, eu tô falando de novel, eu lembrei, foi aconteceu hoje, eu tô muito feliz. Eu tô pensando você passando na frente de um brechó, achando uma faca que é sutil por algum motivo, e uma luneta que ama. Tá, ok. Foi uma fala bem, bem Stephen Moffat, né? Meu Deus do céu, pra caramba. Com toque de New Gamer. Uma faca âmbar sutil. Eu fiquei imaginando o ritual que você fazia, o ritual celta que você fazia com essas duas coisas. Eu não sou o Icano, eu não sou da concha do Cefet. Ai, Gainax, não quero falar da Gainax não. Gainax tá recrutando um pessoalzinho aí pra um anime novo, que parece que já tem até nome, mas eu tô com preguiça de ler, mas vai ser com o diretor do Gurren Lagann. Ele vai pro mundo 2D, entendeu? Faz uma conferência entre as pessoas. Recrutando não personagens, recrutando animadores e afins. Álvaro. Na verdade, tá procurando estudantes de artes pra preencher a vaga pra criar design de prédios, móveis, veículos e outros objetos para um projeto de animação que se passará na Inglaterra de 1900 a 1930. Isso porque no Japão não tem mais ninguém pra desenhar cenário. Não tem mais ninguém pra desenhar detalhe. Não tem ninguém pra desenhar meca. Os animadores são mal pagos e eles estão fugindo da indústria. Ele, ao invés de tentar dar uma filosofia de empresário aqui de Campos e pegar estudante que pra poder pagar pouco, devia pagar bem os caras bons que já estão aí. Funcionava, acabou. O que que tá acontecendo? Não, o consulado do Japão no Brasil, ele tá oferecendo vagas em faculdades do Japão pra pessoas que querem ser mangakais. Sabi? É, eu mandei carta pra lá, currículo, aí eu lembrei. Tem um brasileiro que faz um mangá lá no Japão. Cara, tem um brasileiro em tudo quanto é canto, fazendo coisas esquisitas. Não, mas ele é mangaka mesmo, o mangá dele é moe, envolve garotinhas dentro de celulares ou algo assim. Que inclusive eu não achei o scan na internet, acho que eu tenho que entrar em contato com ele pra me mandar uma cópia. O Japão quer gastar 214,5 milhões de ienes pra treinar animadores. Por que não gasta esse dinheiro pra pagar os caras? Enfim, o que importa é, o Japão quer gastar uma grana ferrada pra treinar animadores, 214,5 milhões de ienes, que deve ser R$2. Não. Uma grana ferrada, não é nada, né? Não, são 2 milhões e 270 mil dólares. Dólares. E quanto é isso em real? Sei lá. Em euro. Porra. Em esterlina. Em peso. Esses animadores, eles vão fazer 4 shorts. Animes. Shorts, 4 curtas. De 30 minutos, cada um com 38 milhões de yen cada. E no processo vão aprender a animar melhor. Porque o Japão tá muito preocupado com a ausência de animadores. Ah, tá vendo? É isso que eu quero dizer. No Brasil ninguém tá preocupado com isso. Ninguém tá preocupado com isso. Porque a gente não tem uma indústria de animação no Brasil. A gente tem uma indústria de novela no Brasil. Se começar a faltar ator de novela, aí a gente vai ter vários projetinhos de malhação pra treinar ator. A malhação já é o projeto pra treinar ator. Então, deve aparecer mais, porque vai tá faltando. Por falar em malhação, você viu As Melhores Coisas do Mundo? Aquele filme brasileiro com jovens e tem o filho do Fábio Júnior. O filho do Fábio Júnior deve aparecer por 5 minutos, mas... Não, o plano dele é importante, mas ele faz ele mesmo. Você viu As Melhores Coisas do Mundo e me veio na cabeça Rodrigo Santoro, não vi ele ainda. Rodrigo Santoro? Cara, vai ser um filme muito bizarro do Rodrigo Santoro com o Jim Carrey e mais alguém. Eu tô procurando um filme. Morris? É, isso mesmo. Ah, esse filme tá na gaveta, não? Ele é antigo, né? É. Ele vai sair no cinema agora, eu vi um pôster lá no Rio. Já foi gravado, acho, 5 anos atrás. Eu vi um pôster lá no Rio. É um pôster lá no Rio. Ah, era isso que eu ia falar. O Rodrigo Santoro faz o namorado fortão do Jim Carrey, mas sim, parece mudo no começo do filme. Tem um pôster lá no Rio. Aí deve ser no cinema agora, por aqui. Não sei se já saiu nos Estados Unidos faz tempo. Eu só ia falar das melhores coisas do mundo porque só vou falar que é chato. Ponto. Ah, noticinha rápida. Anne of Green Gables. Que ele é... Não conhece Anne of Green Gables? Green quem? Não, que Green Gables. É um livro canadense, foi adaptado pra anime pelo Isao Takahata, que é o diretor do Túmulo dos Vagalumes, antes dele formar o estúdio Ghibli com o Hayao Miyazaki. O estúdio Ghibli com o Hayao Miyazaki. Agora vão pegar a série original dos anos 70 e vão remasterizar ela e fazer um corte novo, montar um filme que vai sair agora no Japão, 17 de julho. Então, se alguém tem curiosidade de ver aí no Green Gables, pode ver esse filme. Não. Podia fazer de novo. É pegar a original. Podia fazer de novo, né? Eu também achei necessário. Poderia ter feito de novo. Bem, K-On! Conseguiu bater mais recorde no Oricon. A gente já tinha comentado, né, na temporada passada, que K-On! Tinha ficado em primeiro no Oricon, mas era o Oricon ranking diário. Foi um dia que ele ficou em primeiro lugar. Dessa vez, K-On! Conseguiu ficar com a opening no ranking semanal em primeiro lugar e com a ending no segundo lugar. Que bom pra elas. E isso bate o recorde de ser a primeira série fictícia. O Lime já está triste porque no pulo, no espaço-tempo que foi suprimido da versão da realidade que vocês estão ouvindo, ele perdeu boa parte, metade dos episódios do Quarto Doutor. Perdi. O Leon apagou. Desfez a minha partição. O Leon deve ser o cara que a gente mais fala no dia, que acho que ninguém faz ideia de quem é ele. O Leon desfez a minha partição enquanto nós falávamos por telefone. Aí quando eu falei pra ele não fazer isso pra preservar meus arquivos, ele vira no telefone e fala: ops, você tinha arquivos? Como assim? Não, imagina, eu só tinha uns 20 GB de Doctor Who clássico que eu levei 3 semanas baixando. Nada que eu não possa passar outras 3 semanas baixando de novo. Mas é a primeira banda fictícia a ficar em primeiro lugar no ranking semanal e é a terceira banda feminina da história a pegar o primeiro e o segundo lugar ao mesmo tempo no ranking semanal, sendo que elas nem existem. É porque ninguém me viu fazendo cosplay de Lucky Star dançando Mantequiceira Fuku, que eu já decorei, só ainda não decorei a dancinha. Aí eu vou ganhar todos os prêmios Lolicon do mundo. Claro, os prêmios Lolicon do mundo. Lolicon, com certeza. Da Oricon, não sei. Aí, mas da Lolicon, certamente você... Eu quero o prêmio Seda. Seda, cabelos maravilhosos, aquele que você ganhou. E nos últimos 26 anos ninguém tinha conseguido nenhuma banda feminina. A segunda banda a conseguir isso faz 26 anos que conseguiu. E a temporada só tá começando, né? Então não se sabe até onde que não vai. E a outra notícia que eu esperei você estar aqui pra falar é que a Animax vai despirocar de vez. É, você não tinha comentado. Não, agora é pior ainda. Pior ainda, vai começar. Com as estratégias diversas enlatadas americanas, os animes foram passados para horários de menor audiência, como madrugadas e manhã. Com isso, deixaram de ser exibidos. Pois é. Não! Hell Girls of the Rain, não! Pararam de exibir 009-1, como é que falam isso? First Angel, cara. First Angel, Holic. 009-1 é aquele que é do Gonagai? É. Que você me falou, né? Não. É uma mulher... É uma mulher ciborgue. Agente 009. Mas é uma mulher ciborgue que seduz as pessoas. 009 é 1. Esqueci do 1. E não, não é do Gonagai, não. É daquele cara que fez o Ciborgue 009. Esqueci o nome dele agora. Que fez Kamen Rider também. É o... Caralho! É o... Ishii, alguma coisa aí. Shotaro Shinomori. Shotaro Shinomori, isso. Isso não vai passar mais. E o anúncio oficial anuncia essa coisa da seguinte forma. A partir de maio, jovens de toda a América Latina poderão aproveitar o novo Animax com uma imagem mais inovadora e programação que reflete a audácia, criatividade e interatividade da cultura jovem atual, dirigindo-se a um público de 14 a 24 anos de personalidade curiosa, inquieta e desafiadora. Eles vão passar... Please kill me with a knife. Eles vão passar na Maria Braga o dia inteiro, pelo que eu entendi? Na Maria Braga? Ela é curiosa, inquieta e desafiadora. Eu não tenho outra personalidade que reúne essas três qualidades. O programa ou dela? Ela é inquieta. O programa dela é o Louro José. Claro, porque, cara, hoje é o JCast dos reviews de coisas que não tem nada a ver. Então eu vou fazer um review da minha fase quando eu chegava. Mas você, escola, trocou a imprensa? Não, eu passava minhas tardes vendo Note a Note. Note a Note, cara, eu lembro do Note a Note. Eu também assisti um pouquinho pra minha mãe assistir. Eu não tava as receitas pra minha mãe, só que ela nunca fez. Que bonitinho. Ela nunca fez nenhuma. O meu limite de lembrar de programas antigos que dão explicações é o mundo de Bigman. Ela fez uma comparação de não lembrar com o Bigman agora. Note a Note. O penteado costumava ser. Mas a Ana Maria Braga... A Ana Maria Braga, para as nossas mães, era um mundo de Bigman pra gente. Mas a Ana Maria Braga foi no dentista do Estênio Garcia e mudou a dentadura e mudou a cara. Com não, é, aproveitou e mudou a cara. O dentista aproveitou e mudou a cara dela. Então, cara, ela não é mais como ela costumava ser. O que você sabe? Cara, você liga a televisão e tem uma outra mulher fazendo com a mais voz você. Ana Maria Braga. Aí você, ué, mudou a atriz? Mudou igual... Mudou tanto assim? Nossa, eu assisti hoje, não achei nada demais, não. Devia fazer uns 5 meses que você não vê a cara do Nova Braga, né? É, eu sei que eles voltaram com aquelas piadinhas que fica o scorezinho. Aham. Uhum. E quando eu era criança eu gostava daquilo. Elas passavam uma hora fazendo piada com o Louro José toda tarde. Ai, e é isso. Luto pro Animax. Luto pro Animax e foram todas as notícias e e-mails. A gente tinha e-mails pra ler, mas já passou de uma hora de gravação. É, vamos postponar de novo. Não pro próximo news, a gente pode gravar em qualquer programa desse aí que sobrar espaço. Semana que vem. Semana que vem. Se o programa ficar mais curtinho, a gente faz e-mail. Então, vocês vão ficar sem seus e-mails lidos. Mas eu só queria falar o seguinte. A gente ia ler o e-mail, vamos ler depois, do Juan Veríssimo, José Veríssimo. Fernando Veríssimo, dos Fernando Veríssimo. Porque a gente ia ler o e-mail dele e no e-mail dele, ele manda a lista do My Anime List dele, dizendo se a gente se interessar por algum título que ele manda. E, cara, a gente se interessou, mas, obviamente. São por vários, só que assim, tem algumas coisas aí. Ô, Veríssimo, você realmente tem tudo que tem ali? Ou ali são só coisas que você assistiu e você botou lá, mas você não tem? Porque se for, eu quero várias coisas ali. Você tem um Robin Hood, sabe? Se você tiver realmente tudo que tem ali, ó, você pode entrar em contato comigo porque eu tenho um curso de psicologia pela internet e eu posso te ajudar. Não zoa, cara. Eu quero muito. Não, a gente realmente quer muito. A Bona entende. Vocês estão sendo oportunistas. Eu tô preocupado com o pobre virgem. A Bona entende que ela tá muito preocupada com a virgindade do cara. A gente tá nesse mundo já, né? Eu quero. Eu quero os animes dele. Não interessa que ele não come ninguém. Ah, porque, ó, pela foto dele que apareceu, ele parece maluco, mas ele não é feio. E ele está vendo o Crazy Shin-chan. Se você tem Shin-chan baixado, eu quero também. Ah, eu quero várias coisas. Eu quero a segunda temporada de Dark Den Black. Detonator Organ, se você tiver. É, Detonator Organ, eu quero... Baixa aí. A segunda temporada da primeira série de Fullmetal Alchemist. O que você chama de segunda temporada da primeira série? Os últimos 26 episódios? A primeira série teve duas temporadas de 26 episódios, não é assim? Não, foram quatro cu. Não foram duas temporadas que passou direto. É uma temporada só. Mas eles chamam de primeira temporada e segunda temporada. Não. É uma temporada só, grandona. Ok. A segunda temporada seria o Brotherhood. Os últimos 26 episódios, blá, blá, blá, blá. O que mais que ele tem de legal? Ele tem um troço de futebol chamado Hungry Heart Wild Striker. Striker. Ah, eu quero... Volto aqui. Eu quero o movie de Bleach que você tiver, porque eu só tenho dois. Eu só tenho o Diamond Dust e o Memories of Nova. Ele não tá anotando enquanto ele tá ouvindo isso. Depois a gente manda um e-mail pra ele com tudo que a gente quer. É, a boa que é o Negai, teacher. É que é a boa? Não. No, thanks. Vamos dar School Days pra boa. Vamos ficar depressiva com School Days. Cara, se você tiver o Hazard, eu acho que você não tem, cara. É, tá lixando. Mas se você tiver, o que é? Se tiver o Hazard, principalmente os OVAs. Também quero. Cara, às vezes ele viu na Band e botou ali, cara. Não, é, pois é, né? Sabe? Aham. Tem mais coisinhas aí. Tem esse aqui que eu nem conhecia. Nunca ouvi falar. Tu, Tokyo Majinga Kuen Kenpucho To. Eu também acho que você não tem Shurato, mas se você tiver... Shurato, legendado, seria legal. Eu acho que ele não tem, mas, enfim. Bem, é isso. Depois a gente manda um e-mail, Veríssimo. A gente vai ler no seu e-mail semana que vem, provavelmente. Quem mais quiser mandar presentinhos, o aniversário da boa é quando mesmo? 30 de maio. 30 de maio. E o meu desaniversário é todo dia. O meu também. Então, eu presente. Gente, pelo amor de Deus, vocês são ataques. Vocês têm animes nos seus computadores. É, mandem. Eu quero. Mandem anime, mandem dinheiro. Dinheiro com anime. Não. Parece que ia falar alguma coisa. Eu tô achando que ninguém assiste Tokusatsu, porque eu já pedi Tokusatsu. Ninguém Tokusatsu, manda, né? Ninguém assiste Tokusatsu. Só Tokusatsu. Eu não consigo baixar eu mesmo todo Tokusatsu que eu quero ver, então, porque é tudo muito grande, são muitas coisas. É, sempre muitas séries, todas elas têm 50 episódios. Então, por favor, mandem pra mim, se alguém tiver. Ele tem um troço que é muito suspeito, chamado Dear Boys. Não. Isso deve ser eu aí, peraí. O quê? Eu quero isso. É bonito. Deixa eu olhar a cara. Basquete, mas... É, o nome é Dear Boys, Hoop Days. Sei lá o que é isso. Enfim, eu não quero isso, não. Até só. Se alguém por aí tiver Moyashimon, eu quero. Eu dei de cara com cobra aqui. Se alguém tiver cobra... Não, cobra não. Se alguém tiver... O movie de cobra, que é a única coisa que interessa, tem em DVD. O movie de cobra ou o Captain Harlock. Se alguém tiver Captain Harlock, eu também quero. Não, quero não. Você não quer Captain Harlock? Não sei, cara. Não sei. E é isso. Até semana que vem, com Deus sabe qual programa. Talvez com um de Headphones President. Já que eu fui no show. Quê? Com um de Headphones President. O Mark II bizarro com edição. Sempre que você o Daco falar o George Fast President, é a tal banda que ninguém conhece, que ele e 6 pessoas foram assistir o show no Rio. Exatamente. Eu devo brincar de fazer uma edição Zetsubo Sensei com o material que eu coletei lá, e mais eu falando, e mais qualquer outra coisa bizarra. Então, é isso e tchau. Tchau. Você vai ficar muda? Não quero ir embora. Ela não quer ir embora, que bonitinho. Ela não quer deixar os nossos ouvintes. Então a gente vai fazer um reality show ao vivo, por áudio, da boa. Vamos deixar o microfone ligado aqui. Que não é ao vivo. É ao vivo. A gente vai deixar o microfone ligado na sua casa e transmitir em tempo real todos os seus sons para as pessoas. Sem problema, a gente entra no site de streaming aqui agora e avisa para todo mundo que tá rolando. Vai ter um plugin da boa pro iPhone. Que ela faz o quê? Vivendo. Você vigia a boa. Ah, você ela vigia a boa. Ela vai dar pra baixo com o microfone ligado no transmissor wireless. Na bunda? Pode. Por que você não é? A Maísa. Ah, Maísa. Entendi. É a única Loli brasileira que você não conhece? Ai, aquilo não é Loli, não. Aquilo é anão. Ela é Loli. Não é, cara. Aquilo não é o Moe dela. Aquilo é o Ki diabólico. Pelo amor de Deus, a Boa é mil vezes mais loira do que a Maísa. Com certeza, a Maísa é miouna. O pessoal que desenha Doujin aqui no Brasil, que acha que é subversivo, mas não quebra regra nenhuma, bora fazer um Doujin da Maísa, caramba. Caramba, a gente precisa de alguém que desenhe. Vamos começar a fazer coisa legal, galera. Porra. Exatamente, precisamos de alguém que desenhe. Se alguém quiser desenhar pra gente um Doujin Loli da Maísa, eu faço o roteiro. Bora. Ela com o Silvio Santos. E com participação especial do Cauã. Cauã e a... Eu não lembro, Jéssica, não era? Jéssica Cauê. Jéssica Cauê, isso. E agora tem também o Yudi lá e a... E o Yudi e a professora Ítala. A professora Ítala. Pô, legal, cara. Dá mó harém, mó. Que legal, né? E o Melocoton. E tudo com a filha do Silvio Santos. E o Fritz. E a filha do Silvio Santos dirigindo tudo. E a Recicleia. Recicleia? Que isso? Lembra da Recicleia? Não. Da Eliana. Não lembro não, cara. Era uma bonequinha feita que era o Chiquinho que dublava. Caralho, também. Eu lembro disso. Lá atrás, né, com força. Isso que dá ele ter 6 anos a mais do que a gente. Chegou, né? Tchau, pessoas. Tchau, já falei, né? Só faltou ela, é. Sayonara, bye.